Salve, salve, coelhada! Decadentes número 419. Nesse fim de campeonato melancólico, eu já não sei nem o que eu escrevo para convencer vocês aqui para virem ver o programa, porque o negócio tá feio, viu? O negócio não tá fácil, não. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Lucas Neleucas vai chegar aí a qualquer momento. Mas enquanto isso, eu vou chamar ele, Felipe Neleucas, dê seu boa noite e conta para nós, cadê Lucas? Uai, eu não sei. É, encontrei com ele mais cedo hoje, ele já está em casa já tem um tempo. É, deveria estar aqui, mas não sei de paradeiro dele. Talvez ele possa estar, assim, mais ou menos igual o Lucas Cal, né? É, chegando sempre atrasado em tudo que vai. Mas vamos ver, né? Fala. Mais uma partida e mais uma derrota com 3 gols, né? Que beleza! Para manter a média, né? E por último... A gente está buscando o recorde, né? Já são 74, mais 6 gols, a gente passa o América de Natal aí com a pior defesa da história do Campeonato Brasileiro, né? E ainda falam 3 partidas? Tranquilamente. E uma delas contra o Palmeiras, que tá aí, vai ter uma certa briga por saldo de gol ali, né? Então... Que beleza! Bom... Já que o menino Lucas disse que está com problemas internetais, vou chamar ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Faça o resumo para nós da data FIFA e do jogo de hoje. Boa noite, galera. Ô, Jairo, a gente sempre prezou aqui pela avacalhação do programa. Nós sempre prezamos pela falta de qualidade. Agora, comer amendoim ao vivo, aí já fudeu tudo, né? Aí já é o cúmulo da avacalhação, né? Você já passou dos limites, aí não dá, né? Mas vamos lá. Bom, data FIFA? Puta merda. Assim, eu fico... Eu não vou falar sobre os jogos da data FIFA, não. Vou falar especificamente da data FIFA, que é uma das coisas mais imbecis que existem. Porque não pode ter jogo do Campeonato Brasileiro na data FIFA. Mas um dia depois, pode ter. Então, se o cara jogou na terça, ele pode vir jogar na quarta-feira pelo seu clube, né? E se acontece isso no Campeonato Brasileiro, não pode. Então, assim, as idiotices do caralho. Enfim, a seleção nossa tá uma merda. Infelizmente, eu tenho que concordar com o doutor Adolfo, que fala que a gente não vai vencer uma Copa do Mundo nos próximos anos. E ele tem razão. Com essa galera aí que tá vindo aí, infelizmente, a gente não vai ganhar nada, não. Bom, vamos pro jogo de hoje, que é o assunto desse programa, né? Vamos lá. Jogamos ontem, hoje, contra o Flamengo. Era pra gente estar lá, né, no Independência, mas aí a diretoria... Para começar, nós vamos... O pessoal fala que... Tem muita gente aí que fala que o Decadentes é só para criticar, não sei o quê. São pessoas que não nos acompanham. Esquece Jairo, os Deleucas, eu... Desde nós estamos no programa 400 e cacetada. Desde o primeiro programa, as nossas opiniões, elas não mudam muita coisa, não. Se você pega lá os primeiros programas, você vai ver lá que o nosso calcanhar de Aquiles sempre foi contratações. Todo ano a gente reclama de contratações. E há 400 programas e parece que ninguém vai aprender isso, não. A gente vê pelos nomes que estão em análise para possível renovação. O Felipe falou muito bem aí, nós estamos chegando aos incríveis 80 gols no Campeonato Brasileiro. E nós estamos renovando com os nossos zagueiros, cara. Isso é um negócio absurdo, absurdo. Ah, mas o Ricardo Silva fez um bom Campeonato Brasileiro. Pois é, mas nós vamos tomar 80 gols, não dá para esses caras, não dá. Quem não tem contrato, quem o contrato acaba, adeus, e quem não tem contrato, e quem tem contrato é emprestar Jori, duvido alguém querer, mas emprestar Jori, emprestar Éder, emprestar essas porra tudo, sacou? Agora, me falar em renovar com o Iago Maidana, dá um tapa na nossa cara, dá um tapa. Mas vamos pro jogo de hoje. O jogo de hoje, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que eu conheço estavam muito mais ansiosas pelo resultado positivo do Flamengo, né? Eles queriam muito mais o resultado positivo do Flamengo do que o nosso resultado positivo. Por quê? Porque a cachorrada ganhou, então encostou, então é mais do que é necessário que Flamengo e Palmeiras abram vantagem. E o nosso campeonato agora, nesses 4 últimos jogos, é só um. É fuder essa galera aí, bicho. É fuder essa turma. Mas vamos lá, vamos jogar contra o Flamengo hoje lá no Parque do Sabiá, nem mais uma excelente jogada da diretoria que vendeu o nosso mando de campo, né? Nos priva de ver o nosso time do coração. Foda-se se o time é uma merda. Eu quero ir lá ver a camisa do América em campo, na Série A. Eu não vou conseguir ver, porque eles acharam legal né? Interessante vender num ano que a gente teve o maior ano de arrecadação e num ano que a gente mais desperdiçou, não mais desperdiçou dinheiro, não, mas que a gente desperdiçou dinheiro do cacete. É, alguém deveria vir e justificar uma contratação de um Mikael, por exemplo. Tem uma contratação do Mikael, é essa venda de campo. Eu não precisava vender campo, mando de campo, não. Era só não contratar um bosta igual esse Mikael. Mas vamos lá. Senão eu me estendo demais. Escalação. Nós fomos hoje com Jori, ótimo. Daniel Borges, ótimo. Júlio, não entendi. Era jogo pro Wanderson. Éder, excelente. Marlon, excelente. Aleiro Cascal, maravilhoso. Martins, aí eu não queria o Martins hoje. Hoje era jogo para Burgos. Everaldo, sensacional. Felipe Azevedo também, que não consegue fazer um cruzamento. E com Felipe Azevedo e Everaldo, pode deixar o Mastriano lá, que ele não vai fazer gol em ninguém, né? Que a bola nunca vai chegar. Esse foi o retrato nosso. Sem nossa joia preciosa, nós jogamos sem nossa... sem nosso... Sei lá como definir esse jogador, mas é um jogador que, até quando ele não joga, ele aparece na propaganda de marketing do jogo. É uma carência que a turma tem que é impressionante. Bom, tomamos 3-0, os três de sempre. Primeiro gol... É o retrato do que foi o nosso 2023. Cruza-se uma bola dentro da área, o Éder com mais de 1,80m não consegue cabecear e o Everton Cebolinha com 1,70 e poucos faz o gol. É, bola defensável, bola extremamente defensável. Ah, mas foi em cima dele. Oh, gente, mas... bola defensável. O segundo gol, brincaram ali na frente da nossa área. E o terceiro gol foi um retrato das nossas laterais, né? O Cebolinha fez o que quis com esse coitado desse Daniel Borges, que é outra coisa, gente. O Curitiba foi rebaixado ontem. Ontem mesmo eles já soltaram uma nota lamentando o rebaixamento. A galera da América quietinha. Mas eles falam que vai ter que não tem oposição na América, né? Que tá tudo ótimo. Então é isso. Sem muito o que falar do jogo de hoje. 3 pontos pro Flamengo, que bom para eles na tabela. Agora a gente tem aí alguns desafios importantes para fuder Cruzeiro e Atlético. Tá no mudo, bebê. Mudo, bebê. Mudo, bebê. Neste momento, esse tem que ser o foco do nosso campeonato. É o que sobrou para nós, é secar os caras, infelizmente. Menino Lucas Deleucas, depois da sua tour europeia, dê seu boa noite. Boa noite. Saudade que eu tava de vocês, participar do programa, depois de um mês praticamente aí fora, né? Tamo de volta. Né? E que o América não cometa esse ano o erro que cometeu em 2011, né? Óbvio que em outro cenário, mas que a gente... olha para 2011 e a gente aprende com os erros que a gente fez lá. Que beleza! Ô Jairo, antes de você chamar os comentários, fazer sua pauta aí, eu gostaria assim, de mais sinceridade nas palavras de Lucas. Se realmente ele estivesse com saudade de mim, eu tinha ido na pelada hoje, né? Tive outros compromissos esportivos hoje. Tive outros compromissos esportivos hoje de manhã. Não pode ser mais importante que uma pelada nossa. Domingo que vem, não, mas tem uma pelada que eu não vou faltar de jeito nenhum, com certeza. Que é dia 17. Dia 17. E achei que era a pelada dos sócios, velho. Não, essa aí eu vou faltar. Nós estamos falando de cor de homem, não estamos falando de cor de menino, não. Não falando de cor de moleque, não. Estamos falando de cor de homem. Eu vou ter outro aniversário infantil no dia da pelada dos sócios. Então, de novo. Eu vou nesse aniversário com você também. Bora lá. Não é coisa de homem, é coisa de velho. Pelada dos velhos. Essa é a verdade. Todas. Ah, mas são velhos homens, não são velhos moleques. Tudo que vão... ridículo, pô, não sabe vai, nada. Você vai nessa pelada do sócio? Eu vou, ué. Ele comprou a chuteira. Ele tem... Eu tenho que usar. Uma vez por ano. Eu uso uma vez por ano minha chuteira, eu tenho que usar, ué. Parabéns, vai lá abraçar todo mundo. Ô Jair. Parabéns. Só um comentário, assim. Ano passado, eles tiraram a modalidade que era a sua preferida, que era a modalidade de ir como espectador. Uhum. Esse ano voltaram. Você não precisava colocar que você vai ser zagueiro de novo. Você não, mas colocar, eu coloquei, velho. Eu coloquei, nossa. Como o Lucas lembrou aí, eu tenho que fazer minha chuteira, valeu, velho. E você, o goleiro de pinball, você vai? Eu vou. Engraçado, pra essa merda aí você acorda pra ir, né? Mas pra Pelados BR você não vai, não, né? Vai começar uma hora da tarde? Ô, Lucas. Ô, Lucas, seu irmão está afastado da pelada, tá? Se ele aparecer lá dia 17, ele toma porrada. Se fuder pra lá. Em minha defesa, aconteceu na pelada dos velhos. Algo que eu é que o senhor não tava lá pra colocar a organização. Mas as duas vezes que eu me inscrevi como atacante pra dos velhos, cheguei lá jogando gol. Aí eu... Pior que foi mesmo, você não tava lá, tava machucado. As únicas duas peladas do ano que o André não foi, foi que o Felipe foi por uma casa e foi, cara, teve que jogar no gol. E eu tenho que. Eu só vou no futebol da pelada do sócio Porque sabendo que o Felipe vai, alguém tem que ir lá e se preocupar com ele. Qual vai acalmar ser os ânimos, né? Qual vai ser o piti dele da pedra do sócio? Ano passado eu fui tranquilo. Por quê? Me inscrevi para jogar no gol, joguei no gol e fiquei feliz. Esse ano, mesma coisa. Já me inscrevi para ser goleiro, então não vou passar raiva. É diferente. Vai, você passa raiva do mesmo jeito. Ah, porque a zaga não sei o quê. É a mesma choradeira de sempre. Que dia que é essa merda aí? Ano passado eu nem reclamei. Eu só fui lá, fiz o meu, joguei tranquilo. Essa porcaria aí que dia? Sábado ou domingo? Esse negócio mal organizado, caralho. Acho que é sábado. Vai ser dia 16, vai ser no sábado, de 1 às 7 da noite. Sábado. Domingo vai ser a choradeira dele lá no... Ô, Jara, antes de você... Eu não tô deixando você falar hoje, não. Perdão, querido, mas eu vou ficar mais caladinho a partir de agora. Só uma coisinha. Tem um together aí, um tal de Tadeu Cota, que tá comentando. Tem duas... Só pode ser duas coisas. Ou é a primeira vez que ele assiste o Decadentes, né? E nem americano é. Ou essa porra é um fake, que eu não duvido nada que seja um fake, tá aqui só pra encher o saco. Mas o cara, talvez do Rolão. Que tal usar a linguagem mais adequada, elegante? Vai tomar no cu. Segue o jogo aí. Que beleza. Muito bem. Muito elegante da sua parte, viu? Sempre. Tá, né? É difícil, hein? Moçada, então... vamos começar a falar um pouquinho dessa partida de hoje. Jairo, posso só fazer uma parte aqui desse período que eu tava. Que eu pode. Fora? Porque é o seguinte. Tadinho, o Jairo não conseguiu falar hoje, não. Não, hoje saí, não dá, não. Eu saí de férias. O América na primeira divisão, tava tudo muito bem. Aí eu volto, já tava, com o time rebaixado. Tava muito bem? Tava tudo ótimo. Quando eu saí, tava tudo bem. O que aconteceu nesses dias, nesse um mês que eu fiquei fora aí, que tudo desandou? Ah, não, você não ficou. As coisas estavam todas encaminhadas. Você falou que tava tudo bem. Tava tudo encaminhado. Inclusive, pra mostrar que a culpa não foi minha, eu assisti um jogo em Praga, do América local, e o time ganhou de 1-0. Então, assim, pé frio, no final das contas, não era eu. Eles não têm um goleiro lá pra emprestar pra nós, não? Ó, tem um zagueiro lá que eu acho que cabe, viu? Aí, falar ó. Que deve ser barato. Você assistiu algum Decadência nas suas férias? Bosta nenhuma, né? Não assisti. Na verdade, eu só assisti o do domingo passado porque você falou que não era pra gente assistir. Aí eu fui ver o que tinha acontecido. Eu nem lembro que bobagem que eu falei. Não, acabou que eu tinha falado nada, não. Você só falou pra gente não assistir. E eu assisti e não teve nada, então foi tudo certo. Aliás, com exceção de que você foi falar os esportes especializados, esqueceu de falar do vôlei, o menino Rolon representou aqui e falou sobre a nossa vitória, né, nossa estreia. Eu quero que o vôlei vá pra puta que pariu. Agora só tem o vôlei de esportes especializados, então tá mais fácil de cobrir. Opa, nossa senhora, você tá... Como Fê, nós estamos na final, que é agora em dezembro, do Metropolitano do Futsal, nós vamos pegar o Minas. Ah, foi mal, perdi essa aí. Tava me informando agora e não tinha chegado. Eu já tem que fazer esportes especializados ainda hoje, pra ele se atualizar, que tá com fuso horário diferente. Aí semana que vem volta a falar. Ele tá no fuso horário ali ainda. Tá no fuso horário ali. Eu vou vendo no Instagram que só tinha aberto do vôlei, ele não tinha aberto do futsal ainda não. Tá certo. E você é um herói, menino Lucas, que vai ser difícil conseguir informação dessas porra, viu, bicho? Puta que pariu. É fácil, não. Vamos comentar um pouquinho do jogo de hoje, então, moçada. Eu sei que vocês não estão querendo falar de jogo do América, que vocês estão tudo desanimado, tudo triste. Mas é que o primeiro tempo eu gostei, hein? Fizemos um bom primeiro tempo mesmo, perdendo de 1-0, hein? O que vocês acharam? É, mas você mesmo falou que o Flamengo estava em ritmo de treino, né? Dava, total. Eles apertaram de 15 e fizeram gol, então não fizeram total. Demais, o Flamengo estava totalmente em ritmo de treino. Eu acho que o primeiro tempo foi a coisa mais América possível para essa temporada, né? Faz um jogo razoável, quando se organiza, toma um gol. Foi basicamente isso que aconteceu. Até, eu concordo que, de novo, né? O Éder, que era o nosso cara, nosso melhor zagueiro, talvez no ano passado, esse ano tá mostrando que, sei lá, se ano passado foi sorte, mas eu acho que foi uma culpa dele parcial, que eu acho que foi um gol de time mal treinado. Quando a América toma o gol... Quando a câmera foca no Jory, o Jory tava reclamando que era para todo mundo sair, né? Sempre que tem essas bolas alçadas na área, escanteio, que manda todo mundo sair para os caras dos atacantes do outro time ficarem em posição de impedimento. Quando que ele sai, o Éder tava na frente. Os outros dois estavam dando muita condição pro Cebolinha. Então, assim, parece aquele negócio de time mal treinado, né? Ou sai todo mundo da área e deixa o Cebolinha impedido, ou fica todo mundo esperando o cruzamento. O Éder ficou na frente, os outros dois ficaram atrás e o Cebolinha com 1,70m conseguiu cabecear entre três zagueiros, a bola passando do Éder. Então foi culpa do Éder de não estar marcando o cara direito, foi uma bola que talvez um reflexo um pouco melhor o Jô tivesse pegado, mas assim, foi a tônica da nossa defesa desse ano, foi uma bola, um gol de uma defesa mal treinada. Eu concordo, para mim os três gols ficou bem na cara assim que... Na hora que o Flamengo quis, fez gol. Não. Cara, aquela triangulação do segundo gol, não é possível, bicho. Não é possível. Numa grande área, o cara conseguir fazer aquilo que eles fizeram ali, sinceramente. Não é nem só isso. Uma coisa que toma espanto e que mostra o quanto que a gente é mal treinado é que você pega o nosso meio-campo com a Lei e Lucas Cal, aí todo mundo pensa, os dois vão ficar mais e o Martinho vai ter liberdade. Aí, nesse lance do segundo gol, não tem a Lê, não tem Lucas Cal, tá o Martínez voltando ali, tomando o drible com o primeiro volante. Então, tipo assim, você tem o Lucas Cal ali, e ele não chegar no finalzinho, quando a bola tá entrando, só que ele aparece no raio da câmera. Martínez, que no jogo de hoje, em teoria, seria o meia mais avançado, né? É. Em teoria, seria o meia mais avançado entre Lucas Cal, a Lê e ele. Ele seria o cara mais à frente. Inclusive, é um papel que ele nunca conseguiu fazer na América, pelo menos. Não. O papel do Martínez, para mim, ele sempre rendeu mais como segundo volante. Seria o papel que o Alê estava fazendo. Não, e mais para frente deveria ser o Benítez, um cara com um pouco mais de qualidade. Esse papel não é o dele, cara. Não é. E jogou mal, fez um jogo ruim hoje. Sim. Muito ruim. Uma das piores partidas dele pelo América. Ainda que tenha tentado ali no ataque alguma coisa e tudo. Mas, assim, ficou meio perdido. Mostra o que a gente fala, a gente tá muito mal treinado. E o pessoal, o Everaldo mesmo, assim, uma má vontade que ele não voltava acompanhando. Tem uma bola lá que o Daniel Borges passa pra receber, ele erra o passe. Aí vai o Ayrton Lucas correndo. O Everaldo simplesmente abandona e fala assim, foda-se, não vou. Voltou só dando trotezinho ali, meio que para não chegar. E, por sorte, a jogada desembolou pro outro canto ali, né? Mas, assim... muito, muito mal treinado, assim. Não dá pra saber. Não sei o que eles estão fazendo lá no CT esse tempo todo, né? Fosse assim, era melhor. No caso, de 9h30 a 11h30, né? Sim. É pouco tempo, mas assim, acho que eles estão fazendo nada, não. Deve estar só com as brincadeirinhas lá de. O treinador deve ser o Henrique Maderich. Meio-dia. Quem fez, quem não fez. Mas em defesa do Maderich, ele fala isso na sexta-feira, né? É. A gente fala isso todo dia, né? É, rapaz, o negócio é feio, viu? Deixa eu ler alguns comentários, bastante gente comentando aqui. Cuba Knights, na verdade, estou focado no rebaixamento do Cruzeiro. América agora só em 2024. Ah, mas para o rebaixamento do Cabuloso, nós precisamos fazer a nossa parte também, viu, Cuba Knights? Tem que prestar atenção nos nossos jogos aí. Torcer para o Alê do machucar, Everaldo machucar, Juninho voltar rápido, né? A única posição que você não precisa ficar preocupado com o Banaites é com os goleiros. Qualquer um dos quatro que entrar, nós estamos fodidos. Nós vamos tomar gol. Esses aí é tranquilo para ajudar no rebaixamento do Cruzeiro. Arthur Mendes, boa noite, seus decadentes. 74 gols sofridos na Série A e 114 na temporada. Parabéns demais aos envolvidos. Teve comemoração pelo 100º gol sofrido? Porque eu acho que isso aconteceu quando estava de fé. Pô, perdemos essa, hein? Podia ter posto no Instagram. Essa oportunidade, é. Emerson Mascarenhas, uma vergonha nosso time sem contratação de um técnico começa a renovar com jogadores inúteis para o nosso plantel. Nós vamos falar disso. Se passa isso um aí, falar isso é cirúrgico, viu? Esse comentário aí é maravilhoso. É brilhante, brilhante, brilhante. Porque já renovou com Azevedo, né? Estão conversando com... Tudo bem que, assim, vou ser sincero, Azevedo para B, eu acho até que vai. Não vai, Lucas. Mas a questão é que isso deveria passar pelo crivo da equipe técnica, que quem encabeça isso seria um treinador, né? Aí já estão falando do Maidana, Velar, Ricardo Silva, que pô, zagueiro, tudo aí, sendo que a gente tomou mais de 100 gols na temporada. O Azevedo já tem contrato com a Lê, Juninho, com o Everaldo. Ó, o time do ano que vem vai ser o desse ano. e o Enderson, que era a grande aposta aí, enrolou para responder, no final fechou com o Sport Cristal, né? Rolou negociação? Mas isso aí foi... Rolou. Isso aí foi sorte. Eu confesso que estou feliz com a notícia dessa. Não, mas meio do ano o Anderson tá aí. É, eu digo assim... Não, eles deram a temporada inteira pro Thiago Nunes, ele vai ficar lá até o final do ano que vem, pelo menos. O Thales vai acompanhar o Peruzão, a Série A do Peru ano que vem. Vai acompanhar o Peruzão. Ele vai falar pra gente se o Anderson tá fazendo um bom trabalho. Não, igual essa galera nova gosta de falar, e quem é hater do Anderson é seu irmão aí. É que você não assistiu, meu filho. Outro dia nós tivemos calar ele. Bicho empolgou falar do Anderson. Quem que era nosso? Tá, a gente tava treinador, que veio, né? O menino fotógrafo. Primeira vez que o coitado fotógrafo veio no programa. Esse bobão desse já vai falar de Anderson. Pronto. Agulha. Disparou. Aí saiu o Bravinho, porque nós mandamos ele calar. Não, eu saí, é porque eu pego serviço 4 horas da manhã, gente. Eu não posso ficar até muito tarde. Saiu não. Bravinho e não participou do outro programa. Nós estamos de olho você aí, ó, mimadinho. Alberto Paes, 2023 não acaba. Será que esse time vai piorar ainda mais? Olha. Ah, podia, viu? Podia. Considerando os próximos adversários, pode, não tem problema, podia. Não. Essa altura do campeonato. Já não tem. Já acabaram as vergonhas pra gente passar no ano. A gente já fez o bingo das vergonhas todas, então. Agora nós vamos ter orgulho, nós vamos foder dois times que a gente detesta. Antônio Assis, parabéns, Salum. É covardia a humilhação que vocês estão fazendo para você passar. E Anderson Roberto, né? Todo mundo. Júlio é disparado, nosso melhor zagueiro. Ou os treinadores que passaram por aqui esse ano são cegos, ou o grupo de vestiário não deixou o garoto ser titular. Acho que as duas coisas. Eu também acho. Zé Flávio Moreira, boa noite com a gente. Lucas Pouso, você falou nele aí, ó. Fala pro Thales que tá quase. Ah, tô ansioso para ver isso aí, viu, menino Lucas? Para quem não sabe, gente, o nosso Lucas Pouso é o nosso fotógrafo da arquibancada, faz um trabalho sensacional nas arquibancadas com fotografias. E no aniversário do meu molequinho, ele foi o fotógrafo oficial da parada lá. Tô bem ansioso para ver as fotos. Tá, por isso que o Thales fica cobrando ele aqui ao vivo. 0R2 está aqui. Por que escalar o Everaldo que não sabe finalizar? Eu porque reduzo a sua frase à metade. Para que escalar o Everaldo? Não, agora, tem contrato até 2026, né? Não, agora nós temos que escalar ele, gente. Estão ficando doidos. Ué, e eu, hein? Gente, mas que jogador inútil. Inútil, inútil, inútil, inútil de tudo. A bola cai no pé dele, nada acontece, velho. A única coisa que ele acertou foi o pontapé no cara lá, que ele deveria ser expulso. Ainda bem que não foi. O juiz é nosso. Ele tentou entregar um gol pro Flamengo também, né? Uma bola que ele foi puxar o contra-ataque, ele puxou pra direção do nosso próprio gol. Que isso. Ô, bicho, contra o Bahia, Everaldo e mais 10. Tem cora, não. Luciano Amin, só tem um culpado, o rei dos rebaixamentos, Salum. Tião Godinho tá aqui, ó. Falar pra vocês aí que nós temos o rei do rebaixamento e o príncipe, viu? Quantos rebaixamentos que o Juninho já teve? Mas ninguém vê isso, né? Ninguém vê isso. O Tião Godinho está aqui falando, começar tudo de novo, acabaram com o nosso América. Daniel Marques, até quando teremos que aguentar? Everaldo, Everaldo até 2026. Ale, Lucas Cal, Daniel Borges, 24. Jori. Esse e outros. Agora, Jori 2025. Tem que falar o tempo que vamos aguentar isso. O Daniel Borges está até o final do ano que vem, viu, Thales? Não é não? Ele veio de empréstimo até o final do ano que vem. Não é não, Lu? Não é não, Felipe? Você ficou doido? É, só. Pega essa notícia pra você ver. Hoje desmente até o fim do ano que vem. Não, gente, desmente esse menino aí, gente, pelo amor de Deus aí. Pior é que não, eu queria que fosse verdade, mas né? Não, gente, alguém desmente o Felipe, tá ficando doido, gente. Não. O Botafogo fez. Você não acha assim que na verdade, seria até estranho se não fosse um contrato melhor, não? Realmente tá aqui, ó, no Transfer Market, tá até 31/12/2024. Alegria do Thales. O jogador ficará emprestado ao Cuiabá até o fim da temporada de 24. Gente do céu! Meu Deus do céu! Ô, Jário, você me desculpa, já. Você me desculpa. A gente tá combinando de não falar tão mal assim da turma, mas, ô, gente, quem faz um contrato com o Daniel Borges até 2024? Cara, é a mesma pessoa que vai renovar com o Lucas Cal daqui a pouco. Meu porque Deus desse aí, o único que pode ser mais rápido é o Lucas Cal, que é contrato também do ano que vem, né? Meu Deus do céu, dinheiro do América, dinheiro público, pode sair jogando na janela assim? Uma loucura dessa? É. Tá, desse, né? Assim, do fundo do meu coração, renovar com. Contratar, porque o Everaldo não foi renovar, foi contratar. Contratar o Everaldo até 2026, tá. Ele fez uma temporada legal aqui, ele fez uma temporada ok. Contrato muito longo, errado, mas ele fez uma temporada aqui ok. A gente tinha que contratar o Everaldo. Sacou? Não tem coré. Agora, você trazer o Daniel Borges por 2 anos, esse cara veio aqui no América e foi reserva daquele outro lateral, que eu nem sei onde é que tá. Diego Ferreira. Diego Ferreira. Ele era reserva do Diego Ferreira na Série B. Ele afundou a gente na Série B. Vocês trazem o cara até 2024, gente. Que loucura que é essa, meu Deus do céu? É de fuder. Desculpa a expressão, o cara aí que falou que a gente tem que ter mas elegância. Deixa eu explicar. É de fuder, porra. Você sabia que empresário dele tem mais 3 jogadores na América? Você poderia me falar quais são Daniel esses 3? Só pra eu ter uma ideia. Pedrinho, Varanda e Avelar. Os quatro são do mesmo empresário. Compensa ter o Daniel Borges até 2024 por causa dos outros 3? Não, não compensa. Não compensa. Não compensa. Mas eu digo é o seguinte: alguém convenceu a diretoria que era para fazer um empréstimo até 2024 com o Daniel Borges. E é um cara que já tem... convenceu. Botafogo não, de, fez a cagada de renovar com eles, ter contrato até o final do ano que vem. Aí o Botafogo não queria essa merda, chegou a gente, olha, empresta. Olha, só se for só até o final do ano que vem. Ah, tá, pode ser. Se você garantir que essa desgrama não volta, aí eu te empresto. Foi igual o Palmeiras, que emprestou o Léo Passos pra gente por 3 anos. Eu falei, ó, eu quero ele emprestado, pode? Pode, mas assim, 3 anos, tudo bem? Aí não devolve antes, não. Gente, ah, pode ser, gente. E ainda tem uma galera que fala que a gente está evoluindo. Está evoluindo aonde, gente? A gente é um novo horizontinho da vida. O novo horizontinho, pro novo horizontinho, você empresta jogadores, igual nós fizemos com o Rodolfo. Empresta o Rodolfo para ficar até o final, porque a gente não quer essa merda. E aí a gente fica o Daniel Borges até 2024. É, gente, é mais. Foi demais da conta. Não dá, realmente não faz sentido nenhum. Ronaldo Franzoni, gente, o que é isso? Esse Jori vai ser nosso goleiro para a Série B. Ronald, eu torço para que a gente contrate outro, porque eu, para mim, acho pouco também. E olha que eu sou um dos poucos defensores do Jori, mas pela necessidade que nós temos, é pouco. Eu sou um dos. Acho que ele no elenco não é tão ruim quanto a maioria pensa, mas assim, para titular não dá, não. Não, também acho que não. Então, assim, tem que trazer um outro. Pois é, cara, isso é complicado. Mauro Silva. Ouvindo a transmissão, disseram que o Alê reclamou ser substituído. No Decadentes ou no outro, alguém disse que o Alê em campo com ele não ganhou nenhum jogo esse ano. Eu acho que em algum lugar eu ouvi isso mesmo. Mas isso aí tá fácil. A gente ganhou tão poucos jogos nessa Série A. Foi só 4? Tá fácil demais de saber disso aqui. Peraí, deixa eu olhar aqui. Francisco Silva. Boa noite, Decadentes. Depois fiquei sabendo que renovaram um contrato com alguns jogadores, entre eles Felipe Azevedo, e esse técnico é ridículo. Carlos Antônio de Paraupeba, boa noite. Eu quero a ler Daniel Borges, Everaldo, longe do América. Ô, Carlos Antônio, não sei se você está acompanhando o programa desde tem uns 10 minutos, mas eu tenho uma má notícia para você. Daniel Borges até 2024. Júlio César Randan, toma três gols Futebol Clube, começou muito mal a armação para o time da Série B. Renovando com Azevedo, 36 anos, um gol por semestre, 0 assistência, Maidana, Éder, Alê, time para a Série C. Maidana não renovou ainda. Mas pintou uma matéria falando que vai ser procurado. Aí, pode ser fofoca, pode ser coisa de empresário. Tomara que não achem, né? Matheus Duarte, as contratações do América foram uns catados sem a menor lógica. Paulo Márcio Marques, a América está conseguindo acabar com o que sobrou da torcida. Infelizmente, esse ano não tem força para assistir nenhum jogo mais. Espero que percam para o Goiás e Bahia. Ou vai ganhar para ajudar as Marias. Só fazer um comentário sobre o negócio do Alê. Ele na Série A, ele esteve em campo, só que eu não sei, eu acho que o América já estava ganhando, mas foi contra o Fortaleza. Ele jogou 15 minutos contra o Fortaleza, que a gente já estava ganhando, e jogou 5 minutos contra o Corinthians, quando a gente já estava ganhando. O resto foi só Sul-Americano, ele esteve mais alguns. E aí, a vitória contra Santos e São Paulo, ele nem entrar, ele entrou. Então, assim, ele não, como titular, ele não tem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. Diz que passaram fazendo aqui, puxando aqui como titular, 1, 2, 3, 4, 6, 7... Pessoal, deixa eu puxar um pensamento... Ele tem 9 jogos com 7 derrotas e 2 empates. Deixa eu puxar um pensamento alternativo aí. Nós estamos falando sobre Everaldo, contrato até 2026, já está feito, já está assinado, o cara está aí. Será? Aí eu vou jogar para vocês. Não é que não é interessante deixar esse caboclo jogar para ver se empresta, vende essa desgrama, não? Pelo que eu vi hoje, não, porque ninguém vai querer contratar ele, não. É melhor mostrar os DVDs dele de algum jogo bom que fez. Olha, por exemplo... Porque se o cara não jogar, aí você não empresta mesmo. Não. O Botafogo, o que ele fez com o Daniel Borges? Não usava, ele não entrava em campo, mas ele foi e pegou essa bosta. Se ele estivesse jogando... Aí é até na saudade do meu ex. Mas aí a gente precisa... A gente precisa contar, não assim. Tá precisando de Everaldo, não? É por isso aí. Talvez a gente consiga algum bimbolado nesse aspecto aí. Mas se ele entrar em campo, o pessoal vai dizer, nossa, ele tá muito mal. Se ele ficar ali, né, sem entrar, assim, meio sucateado, talvez algum... Salário alto, tempo longo de contrato. Eu acho que isso deveria depender, na verdade, independente se ele dos últimos 4 jogos. Isso aí deveria ser uma decisão do futuro treinador. É, a gente não tem ainda, né? Porque às vezes o cara não vai querer usar o Everaldo. Mas foi até o que a gente comentou, que não necessariamente precisa ser de um futuro treinador. Mas se a gente tivesse um tipo um diretor de futebol, um gestor de futebol que entendesse e que fizesse o planejamento para o ano que vem, já sabendo o treinador que ele vai ter, do estilo de jogo que ele vai ter e as peças que ele vai oferecer para esse cara. Mas a gente também não tem isso, né? Então a gente está no feeling, a gente está renovando na gratidão ali, naqueles jogadores que a gente sente, né, que são jogadores que têm um perfil para jogar aqui, é uma coisa meio aleatória. Não está tendo planejamento para o ano que vem certinho. Está sendo feito a moda caralho, igual todo planejamento nosso é. Agora, se a gente realmente der a sorte de conseguir emprestar o Everaldo para algum time, principalmente algum time da Série B, que será nosso adversário ano que vem, tem que tirar aquela cláusula do contrato que ele não pode jogar contra o América, ele tem que jogar contra a gente. Tá certo. Deixa eu ver aqui, puxar aqui, Mauro Silva, falando Francisco... Francisco, nome do meu menino, inclusive. Guilherme Silveira, foco é perder para Palmeiras e Bahia. Moçada, eu não vou torcer nunca para o América perder, mas eu vou dizer para vocês que nesse caso em particular aí, eu não vou lamentar a derrota, não. Bahia, Goiás e Palmeiras, não vou, obviamente, não vou. Não, eu não consigo torcer contra o América. Falar assim, sai um gol contra o América, eu não consigo fazer isso. Mas não é uma vitória, não é uma derrota que eu lamentaria, não. Eu acho que a gente sofreria muito mais se a gente tivesse alguma chance de ganhar desses times. Como a gente não tem chance nenhuma de ganhar com isso que nós estamos apresentando aí, nós não temos nada, gente. Nós não temos esquema, nós não temos treinador, nós não temos bosta nenhuma. Então, assim, nós vamos perder os três jogos, então não vai ter sofrimento nenhum. Você pode ficar com a consciência bem tranquilo, bem sossegado. A gente pode ter alguma chance de ganhar. Mínima. Então, porque os caras vão vir com sangue no olho. Bom, mas o problema é que... Se tem um trem que a gente não tem, é sangue no olho. Mas aí vai ter um sangue no olho com aquela famosinha mala branca, que aí, quando tem dinheiro envolvido, esse pessoal joga bola, né? Joga nada, cara. A diretoria tentou mala de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor. Todas as cores do arco-íris de mala tentaram para esse povo, prometeram. Quando ali na décima rodada aumentaram o prêmio e tudo, esses caras. Isso não motiva. Não motiva os caras, ou não tem de onde sair mesmo, não, sacou? Mas aí o problema é que aí fizeram isso com o Mancini de treinador. Aí não tivesse feito a troca antes. Talvez não, cara, mas aí que tá. Se o cara tem capacidade e chega uma malinha dessa, o cara joga, mas eu acho que. A verdade é que nós batemos no teto, cara. O time esse ano rendeu o que podia render e era pouco. E aí, entendeu? Eu acho que grana não motiva mais esses caras, sabe? Não motiva mais. Não motiva mais, não. Eu nem sei o que motiva, não, mas não é grana. Não, eu acho que eles para fazer uma partida da vida, e aí se dá uma sorte igual hoje, por exemplo, a Azevedo acertou um chute ali na travessão, no início do jogo. Você pega contra o Bahia, por exemplo, faz uma daquela, abre 1-0, aí a pressão cai pro Bahia, vocês podem estar sendo rebaixados, aí, tipo, pesa do lado deles, ganha confiança, o pessoal vai dar, assim, vai tentar jogar o máximo, ainda que ele seja em pouco, o pessoal vai estar com sangue no olho para ganhar uma coisinha a mais ali, e beleza, pode conseguir. Eu acho que é possível, muito embora, assim, o Bahia meteu 5 no Corinthians, na Arena Fonte Nova. Os caras jogam bola. O time do Bahia, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, joga bola. Joga um futebolzinho razoável, sacou? Enquanto você pegar ali os 6 últimos times do campeonato, talvez seja o que joga melhor, na minha opinião. Dos 16 ali, para mim é o que tá mais que tá jogando melhor, sem sombra de dúvida. Sabe? Então, assim, como eu falei, eu não torço nunca por uma derrota do América, nunca vou torcer, nunca vou comemorar um gol contra a gente. Mas é o que sobrou, como eu falei no começo do programa, o que sobrou para nós foi secar os caras e preparar para o ano que vem. E aí é outro rolê, sabe? Esse negócio que eu comentei sobre a preparação e tal, tem um pessoal assim que... A gente sabe que ou não vai querer jogar uma Série B, ou que tem espaço em time de Série A, ou que a gente não quer que fique porque tem um salário alto ou algo do tipo. Isso, para mim, já é algo que já precisava acontecer. Outra coisa que precisa acontecer, procurar goleiro, porque isso, para mim, é uma coisa que independe de técnico. Porque o meu técnico adora de goleiro que joga com o pé. Filho, Série B, me ajuda aí, sabe? Então, eu brinco muito com isso. Eu falo assim, vai lá no Atlético Paranaense e pega o terceiro goleiro, que vai dar certo. Então, são umas coisas que a gente já tem que estar fazendo hoje, né? E talvez, igual eu falei, algumas colocações no time, como, por exemplo, o Everaldo, esse negócio do Alê, talvez, sabe? Essa, cara, tem uns caras que o Everaldo nem relacionado estava sendo quando o campeonato estava valendo, entre aspas, sabe? Então, tem alguma coisa por trás disso e faz algum sentido, né? Faz algum sentido. Né? Bom, deixa eu puxar mais alguns aqui. Silvio Trivelato, para secar a dupla é só perder todas as próximas partidas. Simples, né? Marcão lá dos Santos Americanos, estamos na fase mais depressiva da nossa bipolaridade. Não há antipsicótico que nos salve dentro dessa gestão. Tem Heineken. Heineken é importante. Eu acho que é o antipsicótico, antidepressivo que pode funcionar. Minutade, a sua cervejeira tá cheia de antipsicótico aí? Você tá mudo. Tá mutado. Tô mudo, perdão. Sempre tá cheia e recomendo a todo mundo que tiver um espacinho em casa, comprar uma cervejeira. Que você... Primeiro problema que você elimina na sua vida é com a sua esposa, que ela vai parar de brigar com você, que você tá enchendo a geladeira dela. Não, aí você tem a sua geladeira. Geladeira para homem só serve para isso, gente. Você vai colocar cerveja. Sérgio Souza, lá do Só Acontece com a América. Boa noite, amigos. Nosso time é muito mais lento que os outros times do campeonato. Marcos Lacerda, fala, galera. Comentar do jogo, acho que eu vendo molhado. Sobre o Praz, será que ele virá? É quando então, a gente pensa que não tem como mais passar vergonha, teve essa ainda, né? Tipo assim, não porque o América anunciou, mas porque a Itatiaia estava toda orgulhosa do furo de reportagem e desmentiu o acerto. Pois é, então. Vamos supor que a notícia seja verdadeira. O que vocês achariam disso? Eu acho que o Praz, para fazer o papel que fazia o Ricardo Drubsky no começo dessa... quando ele esteve por aqui, eu acho que seria muito bom. Já que a gente não tem um diretor de futebol que aparentemente saiba, né, resolver problemas de vestiário, eu acredito que o Fernando Praz é um cara de respeito, que conseguiria fazer esse papel, né, de transição ali entre equipe técnica de treinador e tal, com a direção do futebol, e conseguiria dar alguns toques nessa coordenação técnica, vamos dizer assim. Agora, se ele vier para ser o diretor de futebol, ou pior, né, o homem forte do futebol na SAF, ser o nosso CEO, alguma coisa assim, eu acho que é um passo muito maior do que as pernas. Por mais que eu acredito que ele esteja se preparando, aparentemente já tem algum tempo que ele está se preparando para alguma posição nesse sentido, mas já dá para ele um cargo diretivo nesse sentido, eu acho que seria um passo maior que as pernas. Seria bom ele começar no sapatinho ali, igual foi o Brax em algum determinado momento e tal. É óbvio, né, que no caso do Fernando Praz, ele seria até melhor, porque ele veio do vestiário, e depois, quem sabe, ele assumir essa posição, do que ele já chegar como sendo um homem forte de futebol. Até porque ele não tem experiência em negociar na outra parte da mesa, né? De negociar com contratações, enfim. Ele não tem esse métier de diretor de futebol que precisaria. Então, eu acho que seria uma boa contratação se fosse para fazer esse papel que o Drubsky fez quando esteve por aqui, antes de se aventurar a ser treinador, né? De dar uma de Paulo Autuori. Pois é. Diz que a gente chegou a procurar o Rodrigo Caetano, o Brax e o Thiago Escuro, né? Rodrigo Caetano. E aí, Rodrigo Caetano, lá na Cachorrada. Porque ele não tá satisfeito lá, né? Porra, mas aí... loucura, porque esse aí tá acostumado a trabalhar com dinheiro. Cara, mas eu não sei. Eu acho que, de repente, se você dá uma promoção pro cara, às vezes o cara se anima, sabe? Se você transforma o cara num executivo mesmo, com poder para fazer as coisas que ele não tem poder para fazer, por exemplo, no Atlético, não sei. O cara às vezes se anima também, entendeu? Mas fato é que a caída para a Série B esfriou esse papo aí, né? Eu não sei, eu gosto da ideia do Brax, do Praz, por isso que você falou, é um cara que tem laranja, que tem garrafa para vender. O cara tem título, o cara tem moral, o cara conhece, é um cara que está atualizado com o mercado, que eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Mas eu acho que definir essa cadeia de hierarquia hoje é muito importante. A gente tem que saber quem fica e quem sai direitinho, né? Nós vamos falar um pouco sobre eleições, mas já dá para saber, por exemplo, que o Euler está saindo, né? Então tem que ver que rearranjo vai haver para isso aí também, né? O Juninho para 2023, ele está em qual tipo de conselho? O Juninho está no conselho superior, todo mundo responde a ele. Será que o prazo ia aceitar? Cara, pois é, eu não sei. Eu igual falei, eu gosto do nome dele. Como eu falei, pensando que talvez para resolver o problema de vestiário fosse uma coisa interessante, sabe? Eu tenho pensado muito sobre o América 2024. Tenho pensado mas há muito problema, mesmo. Há problema de vestiário, já? Claro que há. Isso é claro. Qual, que há. Que tipo de problema teria? Cara, claramente a gente viu umas coisas, umas relações dentro do vestiário que não funcionaram. Você vê aquelas coisas, por exemplo, jogador puxando o resto do time pro vestiário para não cumprimentar a torcida. Tem umas coisas assim que não funcionam, que simplesmente não funcionam, sabe? Então, para esse lado, eu acho que ajudaria bastante ter um cara que tenha garrafa para vender. Um cara que fala assim, esse cara aqui é um campeão, entendeu? É um cara... Porque hoje a gente não tem isso, cara. A gente não tem... Do jeito que está enraizado algumas lideranças no América, estou falando de jogador. Sim. Será que isso está ficando cada vez mais claro. A renovação com o Azevedo fortalece um lado, gente. Isso aí é total, muito... Total. Isso é muito... Só se a gente aqui é um programa que na maioria das vezes a gente faz humor e tal, mas tem coisas que são sérias. Isso aí é muito óbvio que, sim, a renovação com o Azevedo, ela não tem sentido nenhum. E o único sentido é renovar, é justamente você fortalecer um lado, o lado esse que esse ano, pelo menos, isso na minha visão, nos prejudicou muito. Que o diga aquela cena patética do Everton Paulista em cima do Pedrinho, porque o Pedrinho não quis cumprimentar o mimadinho do Alê, né? Um dos muitos exemplos que tem. O Juninho não sair do time de forma alguma, então assim, você... O Felipe Azevedo hoje ser capitão do time, então assim... Difícil. A gente está fortalecendo um lado que eu acho que, sim, independente de quem vier como diretor de futebol, não sei se vai ter força para bater de frente com esses caras, não. E nem sei se esse cara vai. Sim, e nem sei se esse cara vai ter. Esse tambor que nós vamos ter que comprar, não vai ter. Eu acho que tem. Mas aí que é o problema, só um minutinho, gente. Será que esse cara que virá, ele vai ter o apoio das pessoas que comandam para esse cara bater de frente com os jogadores que fazem o que fazem no América? Esse é meu questionamento. Com todos que eu conversei na diretoria, a visão que se existe hoje é quem chegar, vai chegar com carta branca, para resolver. Para ser cobrado. Teria que ser, por exemplo, eu acho que seria nesse caso, o ideal seria vir alguém nesse sentido que tem conhecimento, assim, pensando numa eventual saída do salão, né, que talvez, provavelmente vai acontecer. Teria que vir para mim, por exemplo, um Paulo Pelaipe da vida, tipo assim, um cara que realmente tem... conhece todo mundo no futebol, o cara que conseguiria talvez ajudar numa organização, um cara bem carimbado já de futebol, trabalhando no Flamengo e os cacete. E um Fernando Prass para ser esse cara que vai ficar próximo dos jogadores. Acho que teria que ter essas duas figuras, assim. Deixa só, tem um comentário do Alencar aqui, deixa eu só colocar aqui pra gente. E é o Alencar mesmo, tá? Boa noite, temos que pedir desculpas por esse ano. Como torcedor, estou mais puto mais que todos, não estou acostumado a perder. Agora, futebol, temos que esperar a eleição da associação e depois a SAF. Só tenho neste momento que me desculpar. Sobre a SAF, olha os 5 times que são SAF esse ano. Aí ele citou aqui os que estão lá embaixo, né? São Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Red Bull e Vasco. Então lá em cima estão Botafogo e Red Bull e os outros 3 embaixo, né? Só Red Bull, não sei se aplica deles... nessa... Red Bull não é SAF. Dois são SAFs que subiram da Série B. Aliás, o Vasco e o Cruzeiro subiram agora. Então, assim, o Cruzeiro, quando subiu, o Ronaldo falou, ano que vem é lutar para não cair. Não vai ser muito mais que isso, que o time tá quebrado. E sim, a SAF do Vasco também não é não, aí pode até colocar, não é uma SAF que faz um bom trabalho com os outros times que eles têm. E eles começaram a colocar a grana também no meio do campeonato. Depois colocaram, o time até deu uma melhorada, mas assim, foi mal montado ali no começo. Então, mas assim, se for pegar o Botafogo, excedeu a expectativa esse ano. Ninguém esperava que... Se você chegar lá pro torcedor do Botafogo em fevereiro, e no final, como diria meu pai, sentou na curva, né? Mas assim, se você chegar pro torcedor do Botafogo em fevereiro e falar assim aqui, você vai classificar pra Libertadores esse ano, você fecha aqui sem jogar o campeonato, o cara fala assim, agora. Ah, eles vão ficar putos porque não vão ganhar o título. Mas, pô, nenhum torcedor do Botafogo em sua consciência pensava que esse time jogar Libertadores no fim do ano. Então, assim, eles estão além do limite. E o Bragantino, o limite deles era Libertadores e eles estão cumprindo. Então, assim, estão chegando lá. É saber o que quer. É claro, sabe? E olha que a Red Bull, o cara enfia dinheiro a rodo, né? É. Lá os caras viraram um balde de dinheiro lá e deixaram o pau comer, né? Thiago Escuro lá tem uma liberdade absurda. Esse é um que eu não acho que não viria nem a pau, porque esse aí é o mesmo lá já, né? É, é. Já é, tem verdade. Grana, tem grana no Asaf que tem muito dinheiro. Tipo, você tá, já tá num cargo alto no Asaf com grana. E até uma coisa que eu acho, ainda mais na Série B, a gente não vai conseguir atrair, assim, a gente comenta, mas o futebol brasileiro não forma tantos gestores. Nós não temos... Então, que você pega os nomes que o pessoal comenta como homens fortes de futebol, Rodrigo Caetano tá aí há sei lá quantos anos também comandando, rodando os times, porque é meio que só ele. O Alexandre Matos é outro também, que tá nessa linha. Thiago Escuro rodou alguns clubes, agora pegou o Bragantino. Não tem tanto nome assim para gestão. É, o Marcelo tá lembrando aqui que o Thiago Escuro foi pro Mônaco, e o Thiago Garcia também, que o Thiago Escuro saiu e foi pro Mônaco, é verdade, eu tinha esquecido disso. Então, ele saiu mesmo. Não tem tanto nome aqui. E aí, por isso eu acho que a gente... O Fernando Praça, se ele tá querendo ser esse tipo, se esse é o cargo que ele escolheu, porque depois que ele aposentou, ele tem se preparado para assumir cargo de gestão no futebol. Qual o cargo de gestão que ele tá se preparando? Se aparentemente ele quer ser tipo um diretor de futebol, nesse sentido, uma hora ele vai começar. Ele tá se preparando e faz muito estágio, visita vários clubes, conhece a estrutura, e aí conversa com o pessoal de gestão. Ele tem trânsito muito aberto, porque foi jogador, ele tem essas nuances, né? Acho que se ele tá se preparando, ele vai começar em algum lugar. Então, esse é um cara que eu acho que a gente conseguiria atrair. Porque, olha, é o seguinte, você não vai começar tipo no Palmeiras, você não vai começar no Flamengo. O que você está querendo me dizer é que os melhores que a gente puder trazer serão apostas. É isso, no final das contas. Isso. Nós não vamos trazer até complementando o que o Felipe está falando com muita propriedade, até pelo cenário que a gente está enfrentando, né? Nós vamos estar jogando na Série B. É igual, por exemplo, eu estava no grupo. Você pensar num cara de ponta para jogar uma série para ser uma série B. E é igual, por exemplo, num grupo que eu estava, o pessoal levantou a bola do Euler. Euler, jogador que agora é executivo de futebol lá na Espanha. Eu acho que o nível de risco é o mesmo, por exemplo, do Praz. Sim, sim. Eu acho que tem coisas melhores e piores, mas em termos de risco, é mais ou menos a mesma coisa. E eu não acho que a gente vai trazer algum cara que pode ser bom com muito menos risco do que isso, não. Eu apostaria, entre esses dois, eu apostaria no Praz. Eu. Pois é. Né? Por exemplo, o próprio caso do Luiz Greco, que a gente falou aqui no programa passado e tal, são opções que a gente tem, mas que todas elas têm um risco razoavelmente elevado. Né? E é a situação, cara. Nós estamos indo jogar uma B. Né? E querendo ou não, aí é até uma questão conceitual. O presidente da SAF, que hoje é o Salum, e que amanhã vai ser, sei lá, o Braques, o Euler, como é que chama? Nós estamos falando nele, gente? Praz. O Praz. Esse cara tem que dar palpite em futebol, conceitualmente falando. Para mim, não. Não, tem um pouco, né? Não, não, então, mas... Eu quero dizer no dia a dia, o presidente porque da SAF... Porque no fim das contas, se o futebol... Por que, que a gente, o Salum foi cobrado? Mas é igual eu falo sobre conselho deliberativo. Conselho deliberativo não dá palpite em futebol, mas tudo que ele faz reflete no futebol. Cumprir orçamento, analisar conta, tudo isso. Então, para mim, o presidente da SAF ele tem uma visão muito mais organizacional de manter a SAF de uma forma... maior funcionando, e aí tem categoria de base, aí tem um monte de outras coisas envolvidas, buscar no mercado, vender, comprar, tudo isso é do presidente da SAF. E para isso ele precisa ter um cara abaixo dele para tocar o futebol. No meu entender é assim. Então, mas por isso que eu acho que é diferente, porque o presidente da SAF que delega esse tipo de coisa. Isso, exatamente. Se o presidente da SAF lá, sei lá, contrata o Praz para ser presidente, tô chutando aqui. Aí ele vai e contrata um diretor de futebol. Ele continua com o Fred Cascato como diretor de futebol. Pô, aí ele vai ter responsabilidade direta no que tá acontecendo dentro de campo, né? Não, mas é isso que eu tô te falando. O papel do presidente da SAF, ele, o dia a dia ali, tá treinando bem, tá treinando mal, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Isso não. A gente tá com o uso do caixão que faz a boca torta. A gente não deveria ter um presidente da SAF preocupado com isso. O presidente da SAF ele tem que preocupar em salário pago em dia, em trazer receita para o clube, em garantir que a categoria de base tenha o que comer, em garantir que tenha uma nutricionista, um fisiologista para o profissional, para a base. Esse tipo de coisa que é a função do presidente da SAF. Garantir que o departamento de marketing está fazendo o trabalho dele certinho. Isso. Ele é um CEO que administra uma empresa. Isso que eu ia falar. O cara tem que olhar tudo. Isso que eu ia falar. O cara é presidente de uma empresa que fabrica prego. Se ele tiver que todo dia aparecer lá no chão de fábrica para saber se o prego está saindo de qualidade, tem um trem errado. Concorda? A função do presidente da empresa é outra. É estratégia, é pensar um longo prazo, é analisar oportunidades. Esse é o papel do presidente. Né? Então, quando a gente fala... Eu acho que o Alencar lembrou aí das eleições e tudo isso, a gente precisa passar por isso logo para essa coisa andar, porque, muito embora é uma chapa única, muito embora já esteja tudo mais ou menos decidido como é que vai ser, não era para estar esperando, não. Essa é a verdade. Até por conta disso, já que é chapa única, é a chapa da situação, já dá para se resolver mais ou menos ali. A definição de quem vai ser, como vai fazer o organograma, quem vai ser o cara que vai comandar o futebol, isso já dá para tá sendo feito. A questão é ter que esperar a SAF. A tal da proposta que tinha, mas é que ninguém mais fala nela, sabe? Porque aí, se vier investidor, tudo isso que nós estamos falando aqui é bobagem. O investidor vem e faz como quiser. O investidor faz. Se ele quiser assinar na cadeira de presidente, ele senta e faz o que quiser da vida dele, entendeu? Mas se, enquanto não chega, a gente tem que pensar nisso, né? Eu vou puxar aqui alguns comentários aqui. A gente tem bastante gente. Richard está perguntando se já saiu a carta aberta à torcida por parte da diretoria do América. Saiu um comentário, Richard, no Decadentes. A carta aberta foi só um comentário, mas tá bom. Mas o Alencar está nos ouvindo aí, eu tenho certeza que ele vai cobrar isso do marketing lá. Coração Verde Branco falando do Júlio, que também errou demais. Alcimar está falando que do time que terminou o jogo só ficarão Adson e Benítez? Não, tem mais gente. Júlio ali tem contrato. O Jori, tem muita gente ali que vai ficar. Laura Grise, quanto mais o time do América treina, mais aprimora a ruindade. Júlio César Pereira, boa noite, Deca. Falem sobre a carta e sobre a nova e velha configuração da diretoria. Falar desse time dos Bagos já não faz mais sentido e nem tem mais assunto para esses caras. Tá difícil, viu? Tá difícil demais da conta. Axtrix, alguém ainda tinha alguma esperança nesse jogo? Fabrício Bevilacqua, tô doido pra Série B começar logo. Na Série B nós se agarante. Lúcio Melo, mais um amistoso com um time sem noção. E esse ano que não acaba. João Carlos, Edson Firmo, João Assílio Carvalho Ribeiro, Natanael, Arthur Moreira, Otto Moll, Guilherme Guimarães, Rio Nerris está aqui também, Luiz Alberto, Rolon com a gente. Eleições, teremos eleições na terça-feira, né? Na terça-feira será eleito o Conselho de Administração, que são aqueles 5 nomes que são responsáveis por, de fato, gerir o clube. Né? Hoje a gente tem também a SAF, a gente tem a figura do presidente da SAF, que hoje é indicada aí pelos presidentes, pelo CA. Tá? A chapa será, dos 5 atuais, saem o Euler Araújo, que já inclusive nos deu algumas entrevistas aqui, e sai também o Glauco. Todos eles poderiam continuar, tá, gente? O Estatuto da América, ele proíbe que você fique por mais de 2 mandatos, mas todos os 5 estavam no seu primeiro mandato. Só que o Estatuto também obriga que em cada eleição se troque pelo menos 2. Um deve ser obrigatoriamente alguém que nunca nem participou do Conselho de Administração, e essa vaga será ocupada pelo Márcio Vidal, que também já deu entrevista aqui para a gente, que hoje é presidente do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo, desculpa. Ele também não poderia se reeleger no Conselho Deliberativo, porque já está no segundo mandato, e, portanto, vai para o CA. E a outra vaga é do Fernando Trivelato, também um americano das antigas, fez parte, inclusive, de um conselho gestor na época do Baltazar, se não me engano, do doutor Antônio Baltazar. Ex-superintendente da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, também foi superintendente da FIENG. Tá? Parece que houveram alguns problemas na eleição aí, porque o filho dele já tinha sido eleito para o conselho fiscal, se não me engano, e o estatuto proíbe que parentes ocupem 2 conselhos ao mesmo tempo. A solução, embora a comissão eleitoral tenha pedido a substituição do Fernando, a solução foi o Leonardo, filho dele, pedir renúncia do Conselho Fiscal. Renúncia de uma chapa que nem assumiu ainda, né? A posse vai ser em janeiro, parece. Então, a solução foi essa. É chapa única na terça-feira, então não haverá grandes notícias, né? Não vai ter muita coisa, não. E aí, depois definido isso, vai ver o que acontece na SAF. Eu já ouvi várias versões. A versão corrente é que o Salu não fica. Alguns poucos me falaram que ele ficaria até que o investidor chegue. Eu não sei em que acreditar. Não tem América, não? Se for esperar o investidor chegar, né? Vamos ver se há contrato para ir. Vamos ver se chega essa. Lembra da proposta de 120 milhões de euros aí? Essa aí ninguém mais fala nela, né? Lucas, quando ele ouviu essa proposta aí, Thales, o olho dele até brilhou. Ficou dias e dias aí com o cifrãozinho na cara. A esperança é a última que morre. E o Alê é o primeiro. Já morreu. Tá certo. Então é isso, a eleição vai ser terça-feira, nada muito novidade. A única eleição que vai faltar é a eleição de janeiro para presidente e vice deliberativo, mas essa aí, mais para frente, a gente dá alguma notícia para vocês, tá bom? Vamos para a Bale Colatina? Não tivemos votação via Twitter, porque né, pegamos logo em seguida ao jogo. Vou começar. Bala do jogo de hoje, Felipe. Bala? Bala? Bala. Porra. Tá, Watson. no SUS, Thales. Eu vou de Júlio. Júlio. Lucas. Eu vou votar no Marinho. Ele fez um tweet muito legal sobre uma finalização do Everaldo, que foi na arquibancada, pegou na marmita do cara que tá tentando partir o bife com dente. Aí eu achei que foi engraçado e foi a melhor coisa do jogo. Então, o Marinho Monteiro que fez um tweet muito bom sobre a finalização do Everaldo. Ai, ai. Pois é, eu mesmo com tudo, eu gostei de alguns nomes ali. Tá, vou ler aqui, achei o tweet aqui. Esse Everaldo, o melhor que fez foi um canudo lá pro terceiro setor da arquibancada. Explodiu uma marmiteca de um pobre coitado. Que tava tentando comer um bife, cortar o bife com o dente escondido na chuva e nem viu a bola. Caiu com o morteiro, arroz tá todo lado. É rir pra não chorar. Então, pra ver foi o Marinho Monteiro. Não, depois desse tweet. Eu quero trocar meu voto, vou pro Marinho também, eu não tinha visto o tweet. Depois desse tweet aí também vou pro Marinho também, sensacional. É quem mereceu hoje. Felipe, Colatina. O Colatina, aí a disputa também é um pouco pesada. Eu vou. Boi Bandido não jogou. Eu vou de Éder. Thales. Eu não consigo dar Colatina para um jogador igual o Éder que me deu tanta alegria hoje. Não dá, cara. É o Colatina de hoje. Putz. Ah, não teve Colatina hoje, não. O jogo hoje foi perfeito. O que eu esperava foi perfeito. Sem Colatina. Lucas. Nossa, para todo mundo. Acho que para a temporada. Tipo, esse jogo foi um reflexo do que foi a temporada. Vou falar com você que teve vários Colatinas hoje, mas eu vou no Giacomini, cara. Eu realmente. Se eu reclamava do Busto, do Mancini, não tem como não reclamar do Giacomini, não, cara. Claramente você via o dedo dele no Busto e no Mancini. Ui! Ui! Eu não sei quem influenciou quem, cara, mas. Ele tem umas mexidas, uns jeitos de pensar o jogo ali que eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender a lógica. Então eu vou de Giacomini. Você tá falando de um treinador que foi rebaixado com Coimbra, com um orçamento muito maior do que os outros times que tinham o Campeonato Mineiro na época. Então, assim, eu não tô falando do bom treinador. Mas depois é que eu só não sei quem influenciou quem. Se ele influenciou, ele como auxiliar influenciou os dois ou se os dois influenciaram ele, mas você vê que o seguinte, cara, aquela mexida que ele fez para colocar os meninos, ele estragou o meio de campo do time. Ele estragou o meio de campo. Se o meio de campo já estava ali segurando por um fio, quando ele tirou o Martínez e colocou os meninos e abriu os meninos, no meio de campo tinha um buraco, cara. Ninguém estava ali, sabe? Aliás, tinha o Alê. O Martins estava mal, mas assim, as outras, a dupla de meio campo dele era o Alê e o Cal, que não estava fazendo muita coisa. É, então, assim, cara. Uma aí ele vai tirar o cara que estava tentando alguma coisa ali. E os pontas, cara, tanto o Azevedo quanto o Everaldo, é completamente descolado das laterais, assim, dos laterais, e do, a bola não fluía, sabe, assim, sei lá, lembra muito, lá nos anos 50, tinha o tal do WM, né, vocês já ouviram falar nesse esquema, né, o WM seria hoje um, ele não era um 3-4-3, ele era um 3-2-2-3, sabe, e aí nos times desses, dos três que passaram esse ano, ali no meio, fica um buraco, a turma do meio joga toda embolada no meio, os laterais e os pontas distantes, esquisito demais, cara, esquisito demais, eu não consigo entender, não. Futebol é estrutura, o time tem que estar estruturado, sabe? É foda, eu vou de Jacomini nesse caso. Quem é que vai fazer o Esporte Especializado hoje, Lucas ou Thales? É Lucas, voltou, não vai ter mais, não. Então vai lá, Lucas vai até ter sua vinheta de volta. O Thales pediu sua vinheta todos os dias, tá? Aê! Esportes Especializados com Lucas. Bom, nós estamos na temporada fraca de esportes especializados, tudo ali já tá meio que entrando de férias. Na verdade, os times do Sub-20 estão preparando aí agora para a Copa São Paulo, né? Que é a primeira competição do ano, vamos dizer assim. Mas, no vôlei, a gente já tinha estreado, né, na Superliga Masculina de Vôlei. E agora, na terceira rodada, a gente enfrentou o Cruzeiro. E, de novo, dessa vez eles não falaram que a gente fez uma partidaça. Acho que o pessoal cansou de colocar isso no Twitter. Mas só colocaram que fomos superados fora de casa. Esse é um clássico. Fora de casa pelo Sada Cruzeiro por 3-7-0. 25-15, 25-18, 25-19. Curioso que eu estava assistindo esse jogo. O começo do jogo estava até bom. Depois o Cruzeiro atropelou. Pobre coitado do time de Montes Claros. No futsal, aí ainda bem que o Thales me corrigiu logo no começo do programa, eu realmente não tinha aberto ainda as notícias do futsal, mas a gente venceu o segundo jogo da semifinal do Campeonato Metropolitano por 10-4, curioso que quando foi para nossos gols foram marcados por Tanque, 2 gols, Maciel, 2 gols, então tem o Tanque Maciel aí, parentes dos nossos queridos, nosso querido Thales Maciel. Quem sabe a gente não sabe nem se é. Eu nunca vi durante uma partida do futsal rolando durante um decadente. Você vai saber se é o Thales que, na verdade, está de fato jogando no nosso time de futsal, né? Fica essa dúvida aí, apesar de não aparecer nas fotos. Seria Thales o novo batata? Thales é o novo, com certeza. Thales é o nosso novo batata. Eu sou o novo melancia, nego. Não tem nada de batata aqui mais, não. Mas assim, de nome, o time de futsal já melhorou muito. Porque foi 2 gols do Tanque, 2 gols do Maciel, 1 gol do Shaina, aí teve o Bernardinho, que aí fugiu aqui, mas teve um baiano, Lucas Diniz, João, Trevenzoli e o Chola. Chola também marcou o dele aí na vitória por 10-4. Não divulgaram aí das datas, mas a final vai ser contra... Divulgaram, sim. O Instagram não divulgou. Você tem que estar vendo, a sua época de procurador não está mais não. Vamos lá. Dia 4 do 12 é o jogo de ida, América versus Minas Sub-20. Às 20 horas no Olímpico. O jogo de volta é dia 11 do 12, aí é o Minas Sub-20 contra o América, às 20h30, aí é lá na Arena UniBH, que é no Minas ali, na Rua da Bahia. Então, primeiro jogo, 4 do 12, jogo de volta, 11 do 12. 4 do 12 é o quê? Uma segunda-feira? Ou uma terça? 4 do 12 é segunda-feira. Segunda-feira. Não, 4 do 12 é sexta. Não. Não, tá certo. Segunda-feira, tá certo. 1 do 12, que é isso. Então, é sexta-feira. Duas segunda-feiras, então. As duas próximas segundas-feiras são as finais. Bom dia, hein, para uma final, segundona. Enfim. Vende cerveja nesses lugares aí do futsal? Vende. Na arena do Minas, eu não sei. Vende? Vende. Na Arena do Minas, vende. Ah, então, ótimo. Importante. Bom, então, estamos na final contra o Minas, a Copa Metropolitana. Tudo bem que é o Minas Sub-20. Desculpa, Lucas, só mais uma curiosidade, você não estava muito a par das situações desse campeonato. Até hoje, todos os jogos foram com entrada gratuita. Então, quem sabe a final também seja entrada gratuita. Muito legal ir lá prestigiar o futsal. A semifinal, até as semifinais mesmo foram gratuitas as entradas, né? Isso. Tomara que final também seja. Os jogos normalmente de futsal, as entradas são gratuitas. Mas, enfim. Na Superliga não, bebê. Superliga não, é lesão. Tô falando nos que o América joga, tanto no Metropolitano quanto no Campeonato Mineiro. Bom, então é isso. Beleza, bom demais. Bom, essa semana então nós temos o jogo na quarta-feira contra o Palmeiras lá em São Paulo, 9:30 da noite. Joguinho bom da quarta, provavelmente para passar na Globo. E no domingão temos aí o Bahia em casa. Acredito que até lá não vão vender o jogo mais, né? Então, a princípio é domingo, no Independência, 4 horas da tarde, horário bom, para fazer a nossa despedida lá. Eu não quero nem saber, eu vou, paciência, vou lá, vou ver meus amigos, entendeu? Vou lá ver, dar abraços nos americanos que estão sofrendo junto com a gente, e é isso aí, vamos lá fazer a nossa despedida e paciência. Vocês vão também? Acho que sim. Eu tô dentro, ficando doido. É, fechar a temporada, né? Com essa chave de bosta. Muito... É. Marcelo tá confirmando aqui, ó. Entrada gratuita. Joia, bom demais. Legal, bom demais, pessoal. Então, quem puder, vai lá dar uma moral. O jogo do dia 4 é. Repete aí, no Olímpico. O Olímpico eu nunca assisti jogo no Olímpico, não. No Minas eu já assisti alguns jogos. Alguns não. O Olímpico é aquele jogo. Ali na Afonso Pena, né? Rapaz, não, tem que olhar. Não me lembro daquele lá. É lá em cima, né? Mas é pra cima. Pros lados ali dos Belvedere da vida lá. Ah, é? O Olímpico é pelo Cruzeiro. Fica perto onde estão o Super Nós, subindo a Afonso Pena. Ali é o clube, eu não sei se a quadra é lá. Quer ver? Pois é, porque eu conheço. Só entrar aqui no futsal, o que tem aqui, Olímpico? Cadê? Ali era em frente, ali tinha um sujeito que de madrugada ficava fazendo lasanha no food truck ali, que era boa demais a lasanha dele. Porra. É, tem um nome bem emblemático, né? Não sei se você vai querer inclusive. Falar aí. Não vou falar não, porque o Tadeu já ficou bravo com a gente aí. Ah lá, o Adolfo já tá falando que o Olímpico é na Serra. Ô, bicho. Todo mundo falou, na verdade. O Adolfo, o Augusto e o Caio Gottlieb. Que é da professora Estevão Pinto, 783, né? É isso? Olímpico Clube. Beleza. Bom, a gente coloca lá na... Ah, acho que lá é ginástica. Ah, é da Afonso Pena, ginástico, tá certo. Olímpico, ginástica, é tudo semelhante. E aí, beleza então, moçada. Temos um programa? Temos. Então, beleza, vamos acompanhar aí. A gente vai dando notícia aí também nas redes sociais, beleza? Grande abraço a todos. Até mais. Boa semana. Falou.